eu queria deitar no seu colo, olhando as estrelas brilhando no céu, falar de amor bem baixinho no pé do ouvido. Uma taça pra dois, duas velas acesas, me chamou bem amor, desse jeito eu vou, bebendo e fazendo besteira a noite inteira. E de repente a casa caiu, o meu celular sumiu, essa mulher enlouqueceu, onde foi que se meteu? Me ligou, tá sem graça comigo, que foi um mal entendido, quebrou a cara, não achou nada, cansada de chorar, pedindo pra voltar. Quem procura acha, quem procura acha, cansada de chorar, pedindo pra voltar. Quem procura acha. Dessa vez deu ruim, hein, rapaz? Lachonada, que momento!